0, vento 0, 8, 0 graus, 0, 5 graus. Decimal 80.

2211, nosso oficial de início de táxi é quantos através do gate? Meia dúzia. Azul 275 para o 77, portão 1. 0, tempo 090 graus, 099. Autorizado o táxi até o ponto de espera, reporte pronto, quem negar no 04. Autorizado até o ponto de espera, no ponto de espera, reporte pronto, quem negar no 04. Alô? Autorizado até o ponto Controle 1, 2, 0, decimal 8, 0, bom dia. Controle 2, 0, 8, 0, bom dia, 2, 1. 2, Salvador, bom dia, Azul 4958, Caminhada Inés. Azul 4958, Quênia, Dona 0, 4, autorizado full. Sistema 0, vento 0, 9, 0 graus, 0, 9, 9. 1, 0, 1, 0, 1, 14, Azul 4958. Luciano de Estação. Eu sou o Estrela da Bank para 4-3 e o último 0-4. Ok, cabeceira da 0. Repetição frequência 133.25 até 125.1. Alfa CX para remota 1 ou 2 no Pátio 1. Antena 1911, maintain position. Salvador, bom dia, gol no 649, sinal da 10. Lula 649, Daniel 0, 4, autorizado ponto, pista no 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, a parte está sendo, no ponto de era a parte pronta, que é legal, no 04. O número 49 da passagem é o R2 da SAM, após o ingresso em Juliette para o portão 04. Recall frequency 120, this one 80, Argentina 19915, thank you. Charlotte, Argentina 19911, good morning. Argentina 19911, you're the contact on the side, and the guy, I do want the budget of level 360. Prepare-se dar por uma voz forte. decolar 201, me chame agora o controle 120, decimal 80. 208-3-5-1-7. 1-2-3-3, campo. 1-2-3-3, autoridade para Brasília, via 2-1-7, nível de voo 360. Saída por 1, transição elétrica, escola da pista 1-0, pode decolar em primeira curva direita. Transponder 5-1-0-6, controle 1-2-0, decimal 8-10. Azul 4234, autorizado para Recife, via 2017, nível de voo 370. Saída Pucca de Amaru, decola da pista 10 após a decolagem primeira curva esquerda. Transponder 5111, controle 120, decimal 810. Reporte ao término do portão 5. 0 degrees, 0 degrees, 0 degrees, 0 degrees. 2223, e para chegar por uma voz de cópia. 1233, decolar 214, chama agora o controle, 120, decimal 80. 0-0-1-2-3-3. Passar 2233, vamos cópia. Olá, bom dia, 1233. Passa para o Iago Decolagem, 2-2-3-2-3-0. Iago Decolagem para o nível 3-0, 1-2-3-3.